Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Poderoso nome de Jesus.